chiamarmi fra gloria. Deixarei este mundo enfim, a coroa terei da vitória. Oh, que glória será para mim. Senhor, eu desejo estar contigo. Senhor, quero estar no teu abrigo, para sempre o teu nome louvar. Ao céu me levarei, a voar pelo espaço sem fim, quando a pátria celeste apontarei. Oh, que glória será para mim. Estar contigo.